Ouçam, há momentos na nossa vida que temos vontade de desistir de lutar. Saber o que pretendemos alcançar é tão importante como saber o que fazer para alcançar. Nossas conquistas dependem de nossos alvos, de nossos planos e também de nossas ações. Nosso maior desafio não é vencer os adversários, mas crer que podemos vencer. Portanto, não importa a situação que você esteja passando, não desista. Nunca! Levante, lute! Ouça a voz poderosa que nos diz: levanta e anda, porque a vitória já é nossa no nome de Jesus. Levanta e anda. Ouçam, ouçam, ouçam. Levanta e anda. Ouçam, levanta e anda. Levanta e anda. Ouçam.